A luz do Pai é que me guia na tempestade ou na calmaria. Eu canto Hosana, pra sempre Hosana. Tu és Senhor para todo sempre, o Salvador a quem eu me entrego. E canto Hosana, pra sempre Hosana. Meu Consolador, Príncipe da Paz, nada poderá me separar de ti. Ainda que os ventos fortes soprem contra mim, minha morada está firmada em ti. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.